O primeiro avião que foi a Itaituba. Não é novidade para ninguém. Conversa, puxa conversa. Casualmente ouvi um simpático velhinho contando os estragos que houve em sua várzea quando lá por cima passou o primeiro avião, há uns 40 e tantos anos. Ele estava pescando na beira do Igapó e quase morre de susto ao ver aquele bichão roncando lá no alto. Jurou que saiu quase voando na pequena canoa e que nunca mais conseguiu remar tão depressa. Ele queria morrer ao menos em casa. Quando chegou, soube dos escangalhos. Os filhos tinham sumido e a vizinha se meteu no buraco de um forno de farinha e lá mesmo teve o neném. Uma calamidade. Rindo, eu me lembrei do que também vi em 1942, quando o primeiro avião sobrevoou Itaituba, onde eu passava férias escolares. Sem aviso algum, apanhando os 1.000 e poucos habitantes da gostosa cidadezinha inteiramente de surpresa. O mundo veio abaixo, minha gente. Quando o monstro surgiu, trovejando acima das cabeças, rugindo, coisas estranhas aconteceram num instante. Houve afobados que se atiraram vestidos no Tapajós, buscando refúgio entre os paus do trapiche. Pessoas se confessavam ajoelhadas no meio da rua, entregando a alma ao Criador. E as línguas mais afiadas garantiram que uma distinta senhora, subitamente arrependida, pediu perdão ao marido por tê-lo enganado 3 vezes. Eu tinha uma tia solteirona, católica ao extremo, filha de Maria, uma ótima criatura. Assim que a tia Josefa soube das coisas e viu a fera rodando em cima do casarão dos Bemergui, enlouqueceu de medo e decidiu ir morrer na igreja aos pés de Jesus. Quando ia saindo as carreiras, deu de cara com uma vaca. O animal, apavorado com o barulho, entrara em nossa casa, pois era a primeira porta aberta que via. Da trombada, os efeitos foram sérios. Tia Josefa caiu, recebeu uns pisões e teve a perna partida com fratura exposta. Escapou de morrer. Apesar de todo o tumulto, o desgraçado avião só deu umas 3 voltas sobre as covardias em disparada e sumiu no horizonte. Até hoje não descobri por que o demônio dos ares apareceu de repente, de onde vinha e para onde foi. Recordo-me, porém, das formidáveis gozações depois que acabou o pânico e, entre mortos e feridos, todos estavam vivos, embora alguns estropiados. Cada qual procurava exagerar contando as correrias e palhaçadas dos outros. Disseram até que um crioulo valente havia engolido a dentadura em desastrada queda quando pegava embalagem no rumo do rio. Bem, eu sei de tudo isso porque me contaram depois. Eu estava assim lá em Itaituba, mas só testemunhei o começo da confusão. Também assombrado nos meus 9 aninhos de idade, depressa me enfiei embaixo da enorme cama de ferro de minha avó Chiquinha. De lá só me tiraram a pulso quando tive seguras garantias de que o bichão do céu tinha ido embora e que não comeria mais ninguém.